ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. FM 92,9. Bom dia, hoje é terça-feira, 28 de novembro. 7 horas 2 minutos, aqui na aclimação 22 graus. FM Notícia, a dose exata de música e informação até às 10 horas da manhã, com a apresentação de Lúcia Maria. Começando mais uma edição do programa Sunrise, que traz o melhor do rock de todos os tempos. Desperte com Sunrise. You ain't no big thing, baby. Eldorado FM. Coffee, milk, and fruit. Você que é amante do blues sabe que a sintonia 92,9 toda terça-feira das 6 às 7 da manhã. Vamos começar mostrando um som do Murray Curiel, Louise. 92,9 Sunrise, hoje é blues. Your palm. Ouvimos John Clyde Copeland com Everybody Wants a Piece of Me. Antes, Deb Davis, Scratches e Marley Correll com Lewis. 92,9 Sunrise, hoje é blues. Blues is best. Sunrise, yeah. Sunrise. Early in the morning. A rádio pioneira na cobertura do trânsito com helicóptero agora inova mais uma vez. Na Eldorado FM, de segunda a sexta, das 6 às 8 da noite, o Bike Repórter percorre as ruas de São Paulo, mostrando as condições do trânsito e os melhores caminhos para fugir dos congestionamentos. Bike Repórter Eldorado FM, de segunda a sexta, das 6 às 8 da noite. O site dos melhores ouvintes está de cara nova, mas o endereço continua o mesmo: www.radioeldorado.com.br. Viaje com os nossos colaboradores em fotos e flashes exclusivos da Sintonia da Aventura. Abrace nossas campanhas em defesa da cidadania e do meio ambiente. Conheça nossa cara, os CDs recomendados pela equipe que faz a melhor programação do Rádio Paulistano e as músicas em destaque dos 92,9. Participe das promoções que você só encontra no site da Eldorado FM e entre em contato com a gente. Com a sua ajuda, vamos aperfeiçoar ainda mais o que já tem qualidade indiscutível. www.radioeldorado.com.br, o endereço dos melhores ouvintes na internet. American Express Live Sound apresenta um dos maiores fenômenos do rock em todos os tempos. Jethro Tull, com abertura especial do IRA, dias 27 e 28 de novembro na Via Funchal. Ingressos à venda na bilheteria da Via Funchal ou pelo telefone 0 operadora 11 3846-2300. Associados aos cartões American Express, tem 10% de desconto. Parte da bilheteria será doada para o projeto Alfabetização Solidária. Jethro Tull e Ira, a história do rock num show imperdível. Apoio institucional da Prefeitura do Município de São Paulo e da DirecTV. A Santa Casa de São Paulo irá realizar no sábado, dia 2 de dezembro, exame gratuito para a prevenção do câncer da pele. Médicos da Clínica de Dermatologia estarão examinando a pele da população, ministrando aulas, distribuindo impressos e orientando sobre cuidados na prevenção do câncer da pele. Neste sábado, dia 2, das 8 às 16 horas, na Santa Casa de São Paulo, Pavilhão Conde de Lara, andar térreo. Rua Doutor Cesário Mota Júnior, 112, Santa Cecília. Leia em Carta Capital desta semana, O Império Está Nu, um retrato revelador da mais polêmica entre todas as eleições americanas. A baixa participação dos eleitores e o desrespeito à vontade popular estão dividindo o país. É assim que se escolhe quem pretende governar o mundo? E nesta semana, receba ainda Carta.com, trazendo um mergulho no mundo digital. Carta Capital e Carta.com, informação mais que completa. Já nas bancas. Antúlio Madureira apresenta Teatro Instrumental, um espetáculo com música e humor inspirados na cultura popular brasileira. Madureira criou instrumentos exóticos para a apresentação, na qual interpreta divertidos personagens. Em cartaz no Teatro Ruth Escobar, Sala Gil Vicente. Quintas às 9h30 da noite, sextas e sábados às 11h30. Teatro Instrumental Antúlio Madureira. Apoio Rádio Eldorado. Sunrise, o melhor do rock de todos os tempos. E vamos seguindo, né, pela Eldorado FM com Sunrise, Vroom Vroom of Blues, I Smell Trouble. Lord knows I try to do what's right. In no 5 long years I stay home. Thank you. trouble with a smile. Yeah. And I smell. They just won't let me be. Discos apresenta 21 anos na estrada. O novo CD de um dos maiores grupos irreverentes da nossa música, Língua de Trapo. Esse CD você encontra nas lojas de sua preferência ou acesse o site www.eldoradodiscos.com.br. A loja virtual especializada em música brasileira de qualidade. Lançamento W Discos. A qualidade do novo na MPB. Distribuição Eldorado. Na revista Offshore deste mês, você encontrará todas as dicas para garantir as melhores férias de sua vida e acompanhará a cobertura do primeiro evento sobre segurança do navegador amador, onde a Marinha discutiu as regras de segurança com seus participantes. Você não pode perder a matéria que fala tudo sobre os sinais de navegação, aqueles que salvam mesmo. Navegando nas páginas da Offshore, você vai conferir o teste de uma lancha versátil e poderosa, além de entrevistas, decoração e serviços. Revista Offshore, já nas bancas. Na Eldorado FM, você tem a maior cobertura das regiões mais procuradas pelo paulistano. Estação Férias. Das montanhas ao litoral, a sintonia dos melhores ouvintes dá as melhores dicas para você que vai viajar. As melhores opções de lazer, as atrações que vão agitar o verão do paulistano e a prestação de serviços, trazendo as condições das estradas na saída e na volta para São Paulo, sempre com o apoio do helicóptero exclusivo da Eldorado FM. Estação Férias. Lazer e prestação de serviços nos 92,9. Um oferecimento de Engove. Se você exagerar um pouquinho, já sabe. Um Engove antes e um depois. E dos fundos de investimento Finasa. Segurança e rentabilidade para o seu dinheiro. Sunrise, o melhor do rock de todos os tempos. Mais um grande clássico aqui no Sunrise, nesse terceiro bloco, Professor Long Hair. Você conferiu na sintonia dos melhores ouvintes John Sanson, Watermelon Patch, antes Rod Piazza and the Mighty Flyers com Somebody's Fool e ainda Professor Longhair com Professor Longhair Blues. Sunrise, Eldorado FM. Blues is best. Sunrise, yeah, sunrise. Early in the morning, sunrise. And listen to sunrise. Na Rádio Eldorado FM, você tem um guia prático da vida saudável. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, Vivendo em Forma. Especialista em fitness Marcos Paulo Reis ensina a melhor maneira de você alcançar um bom condicionamento sem comprometer a saúde. Vivendo em Forma com Marcos Paulo Reis, o preparador físico dos melhores ouvintes. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã. Oferecimento Magic Home. Consulta médica em domicílio 24 horas. Ligue 0800-154-154. Eldorado FM 92,9. A sintonia dos melhores ouvintes. A Metal Leve comemora 50 anos no Brasil e mostra sua história em exposição fotográfica no Espaço Cultural Citibank, de 27 de novembro a 8 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas e domingos das 10 às 17 horas. Entrada franca. O Espaço Cultural Citibank fica na Avenida Paulista, número 1111. Informações pelo telefone 3062-4561. Venha curtir as fotos e a exposição de carros de corrida que fizeram a história do nosso automobilismo. Da empresária Planete, da loba Lolita, da feminista garota de programa, da madame a empregada, todas as mulheres em uma, da ex a noiva, da mãe a madre, da certinha a destruidora de lá, da sacoleira patricinha, da bandida mocinha, todas as mulheres em uma. A revista que estava na cabeça das mulheres agora está nas bancas. Um lançamento símbolo. Da do ABC, daqui é a que vai acontecer. Todas as mulheres em uma. Todas as mulheres. Com mais de 100 mil discos vendidos, o selo Palavra Cantada, de Sandra Pérez e Paulo Tati, produz música infantil que desperta nas crianças o prazer de cantar e pensar. Arranjos criativos, humor e poesia, boa comunicação e inteligência fazem as crianças aprender brincando. Elas adoram e os educadores recomendam. Os CDs da Palavra Cantada você encontra nas lojas de sua preferência ou acesse o site www.eldoradodiscos.com.br, a loja virtual especializada em música brasileira de qualidade. Distribuição Eldorado Discos. Concurso Nacional Star Media de Sites. Estamos na reta final do concurso que movimentou o país. Foram mais de 2.700 sites inscritos. Visite o site www.concursodesites.com.br e conheça os 50 finalistas. No próximo dia 28, a lista de vencedores estará disponível no site do concurso. Concurso Nacional Star Media de Sites. Promoção Rádio Eldorado. Apoio Editora Europa. Revista PC Master. As melhores soluções para quem trabalha com PC. Patrocínio Star Media, a sua comunidade na internet. Atenção, velejadores! Preparem-se para 1.260 milhas de muita emoção e adrenalina rumo à mais distante ilha brasileira. Regata Eldorado Brasilis. Vitória, Trindade, Vitória. Inscreva-se agora na maior prova de vela oceânica de percurso do Brasil. Largada dia 26 de janeiro de 2001, em Vitória do Espírito Santo, com a participação dos maiores velejadores do país. E atenção, comandante, consulte o banco de tripulantes. www.radioeldorado.com.br. Regata Eldorado Brasilis. Apoio, Yacht Clube do Espírito Santo, Prefeitura de Vitória e Marinha do Brasil. Realização, Eldorado FM. Uma aventura no mar. Sunrise, o melhor do rock de todos os tempos. Pois é, e o Sunrise vai chegando ao fim nessa manhã de terça, dessa vez com Larry Garner, BMS. Feeling down. make a laugh again. Why I get so sad, so sad, when she gets them once a month. I get so sad, so sad, when she gets them once a month. Situation that some folk call a curse. A whole lot worse. You could have missed it. All my trying. I must confess, the hardest thing for a man to compete with is PMS. Don't need no money to come to feel good. I said, hey, hey, hey. They call me Miss Doctor Feel Good. I said, hey, hey, hey. Well, it's my time now. I'm gonna rock your blues away. Let's rock. Encerrando mais uma edição do programa Sunrise, que traz diariamente o melhor do rock de todos os tempos. A seguir, as notícias do Brasil e do mundo. Prestação de serviço e boa música para você. No FM Notícia, 92,9. Ligada na vida da cidade. A melhor programação do rádio paulistano está em todo o Brasil. A Eldorado FM está disponível no canal 110 da TechSat. De qualquer cidade do país, você pode receber o sinal dos 92,9. Fique ligado na sintonia dos melhores ouvintes, sem precisar vir a São Paulo. Receba nosso sinal em sua casa no canal 110 da TechSat. Eldorado FM, 92,9. A sintonia dos melhores ouvintes. Volkswagen e o site apresentam o maior intérprete da música brasileira, João Gilberto. Um show inédito apresentado em Nova York, Londres e Barcelona, agora em São Paulo. Somente dias 9 e 10 de dezembro. A pedidos, ele está de volta. João Gilberto no Tom Brasil. Vendas no cartão e informações 38452326. ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. FM 92,9. Bom dia, hoje é terça-feira, 28 de novembro, 7 horas 2 minutos, aqui na aclimação 22 graus. FM Notícia, a dose exata de música e informação até às 10 horas da manhã, com a apresentação de Lúcia Maria. Vamos aos destaques de hoje. O ministro da Saúde, José Serra, promete enviar cartas a todos os médicos brasileiros para que receitem remédios genéricos. O viaduto do Chá reabre hoje após 11 meses de restauração. O MASP da Galeria Prestes Maia será inaugurado nesta terça-feira. O Tribunal de Justiça determina o arquivamento do processo contra o presidente da Câmara, Armando Melão. O empresário Arthur Falck, criador do concurso Papa Tudo, é preso e solto em menos de 12 horas. O dólar atinge a cotação mais alta desde outubro do ano passado. O governo brasileiro proíbe a importação de carne bovina da Europa. Um protesto de estivadores suspende as operações do Porto de Santos e deixa pelo menos 10 feridos. Agora as manchetes dos principais jornais do país. O estado de São Paulo. Bush proclama-se presidente e Gore contesta na justiça. Jornal da Tarde. Só os camelôs querem camelôs na Paulista. Folha de São Paulo. Ensino privado piora mais do que o público. Jornal do Brasil. Itamar prega convocação de Assembleia Constituinte. E o Globo. Delegados de polícia desafiam o governo do Rio. A partir de agora, esta meia hora do FM Notícia tem um oferecimento de Telesp Celular. Mostre que você fica generoso no Natal. Dê um pegue-fale com o app da Telesp Celular de presente. Oi! Oi, eu sou o Baby. Estou aqui para falar sobre o espírito do Natal. É impressionante. Todo mundo fica alegre, gentil, bonzinho. Quer dizer, bonzinho mesmo é quem dá Baby da Telesp celular de presente. Baby da Telesp celular com WOB, roaming nacional e identificador de chamadas a partir de R$ 399. Sem dúvida nenhuma, o melhor presente nesse Natal. Baby, o celular inteligente da Telesp celular. FM Notícias, 7:04. A gente começa a programação musical com Julia Fortan.